bem ser nas obras de tuas mãos. O céu azul de estrelas pontilhado, o teu poder mostrando a criação. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Adorarei, prostrar.